3604, boa tarde, continue a aproximação, informarei a pista livre. Pista 3604. Pista 3804, solo 32, direita no 21, décimo 9. Sim, atualizar 218, tá? 3804. Você manda a frequência do solo pro 3804. Sim, pro solo? É o solo, só confirmar a frequência do solo pro 3804, por favor. 121, décimo 9. 219. Tá 3604, pouso autorizado no 0, vento 120 graus, 069. Livre pouso no 0, TAM 3604. Bom dia, TAM 3604, táxi via Alfa, repórter antes do táxi Juliette. Por gentileza. Via Alfa, repórter antes da Juliette, 4463, visual Carbosa, tá ficando a zero? Visual. Após o tráfego, nem mantém. Após o tráfego, nem mantém a 4463. TAM-3804 mantém a posição do táxi Juliette, portão previsto é o 1-1, porém temos um bang da web finalizando o post. Tá certo, eu mantenho essa Juliette, aguardando o F, TAM-3804. Semana 2003, a Juliette... TAM-3603, decolou 37, controle 120, deixa eu... 208, boa tarde. Tá. Após o F, passa Juliette, 1-1-3804. Tem 3604, Juliette, 05, portão. Localizador, 4076. 076, sente. Torre não, 86. 186. Salvador, bom dia. Boa tarde, hotel 3566. 3566. Desça para o nível 050, chegada malha autorizada, 1016, eu ajuste. 050, malha, 1016, hotel 3566. 07000, número 2, informarei pista livre. Gente. 4, 4, 4 direita, 1219. Direita, 1219, gol 1754. Localizador 1941. 941, tráfego que eu presente 6 meses à frente, compete aproximação, chama por Salvador, frequência 1186. Estamos cientes, obrigado, 119,6. Perdão, 118,6. Voo 1754. 341. Passar 200. S-0050-1016, chegada à malha autorizada, no 600. Desce até o 050-1016 na chegada a Mari, voo no 600. Autorizado, descida 2008, aceitar o procedimento? Afirmativo. Ciente, obrigado, do 924. Quatro sete meia, só os 43 direita no 219. Direita só o 219, 4076. Nós 41, pouso autorizado no 0-101-20 grau 089. Via Alfa, reporta Juliette, 476. Do 4463, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, caso negativo, 13325. 351-3325-4463, boa tarde. Voadora tá 3566, pode voar dona direto? Negativo. 01 é o portão. Juliette 01 no portão 4076. A 741 ali mantendo a 0. Ali mantendo a 741. 566, vai seguir na da Goa, sua frente cruzando 4.200 pés. Na sua posição a uma hora. Inicia redução para 200 mais. Iniciando a redução 200, segue via em altitude, após o etapa? O etapa desce 2.000 pés, autorizado LS 2016. 2.000 pés, 1.016, eu estou 35 mesmo. S741, decolagem autorizada no 0, vento no 30 graus 099. Autorizada a decolagem, 741. Salvador, bom dia, voo 941, livrou. Voo 941, bom dia, taxi via Alfa, reportando seu taxi aí, Juliette, por gentileza. Alfa, reportando seu Juliette, 941, bom dia. O tráfego na sua posição uma hora é um Boeing 737-800, posição uma hora 11 milhas, cruzando 3.000 pés. O centro do tráfego, reduzindo, está 3566. S741 decolou os 47, controle no 20.08. 6741 decolou na sua escuta. Contato radar na decolagem 6741, saída da EL no perfil. Teste, autoriza a prova de PDF. Mantém o perfil da saída da EL 6741. 6741. Viva Papa Mãe, prossiga. Eu segui Juliette 03 ao portão. Ok, Juliette para 03941. Os 4 chamem a torre no 8.6. Estabilizou agora a torre, 18.6, obrigado amigo. Salvador, bom dia, voo 1924, estabilizado no ILS da 1-0. 1924, pouso autorizado no 0, vento 1-1-0, grau 089. Autorizado, pouso 1-0, voo 1924. Polo 35490, para puxa e acionamento. 4349, equipe de sol, reporte quando pronto para o TAC 5490, Tripe. Reportará quando, Tripe? A gente informa através de Paripe. Gente, Paripe. Qual é a 7721? Possível a 7721? A faixa de planejamento nossa aqui era não é tão alugada em Renais. Saída poderia ser a Adolfo no Alfa, não? Grau 109. Gente, obrigado. Seres que já são padronizados. Se tiver pronto para cópia, já paga a autorização. Positivo, copia. Setozinho, Salvador Recife, corrigindo, Salvador Fortaleza, 330 nos autorizado, Eutesolu, 9 a rota. Decolagem 1-0, primeira curva esquerda. Já no perfil da saída Momo, transição Foti, 5074, eu transpondo o controle para 120, sinal 8672, no web. Puxa, autorizou Fortaleza, 330, com curva à esquerda, Momo Foti, 5074, transponder, 108, controle web 6721. Só complementando a rota, Upslu 19. Puxa, Upslu 19, gente. Correto, reporte pronto. Boa tarde, eu tô 3566. 3566, número 2, informarei que está livre. Você escuta, 3565. Salvador, boa tarde, é o 1328, da Uniforme, descendo para 150. 328, confirma. Afirmativo, 328. 328, então vai descer o nível 050 na chegada Mari, o ajuste no 06, da ciência da informação atis. Ciência da Uniforme, descendo para o 050 na Mari. Sete. Frente Índia, ponto de espera 18,6, obrigado. Livrando? 1924, bom dia, táxi Alfa, reporta antes do táxi aí, Juliette. Alfa, chamante, São Juliette, 1924. 1-0-1-0-9. Livre pouso, voltou 3566. Chame o centro Recife, 1251, antena 3325. Não chegou o ano, né, 741. Corre Salvador, muito boa tarde, é o 35490. Quanto que espera pronto, aguardando? 5490, visão com o aeroporto da Tafina 10. Afirmo. Após o tráfego ali, mantém. Após o tráfego ali, mantém o 35. Pode para Bog, desce chegada Mari, 1015 ao nível 050. 44, pode para Bog, Mari, 050. Ponta 10, 94. Eu Salvador, tá 3566, bom dia. 13566, bom dia, táxi via Alfa, repórter Anza, táxi via Juliette, por gentileza. Alfa, Romano, 210. Salvador, boa tarde, Gol 600, já passando de a Serra, baixado travado. 600, continua a pressão, você não pode passar livre. Guardando 600. Posição remota 1-2. Alfa Juliette, remota 1-2, tem 5-6. Através do parelho, faça a Juliette, Juliette Mike. Sobe na rotatória, Juliette, Juliette Mike. Sobe na rotatória. Número 00, pulo autorizado, pistão 0213, 0 grau 089. Este é pouso livre 10, igual na 600. 5490, decolada 57, controle 120, decimão 8. Controle 728, boa tarde, eu vou passar semana. Obrigado, você também. Com 490, estamos na bomba, possibilidade de cancelar a restrição, cadê que você? Eu não tenho condição de cumprir? Não, se possível, ok? O cancelamento, senão a gente cumpre. Manda o perfil da saída, trip 5-90. Ok, grato. Juliette Mike, China Torre para ingresso no circuito, frequência 18.6. Juliette, Juliette Mike. Juliette, 18.6, Juliette Mike. Oi, Salvador, boa tarde, é o papapá, Juliette Mike. Afirmativo, é a posição remota 1-2. Parece que o meu é 7. 00, solo 59, direita no 21-9. Direito 21-9, boa. Alô, Salvador, boa tarde, gol 1600, Livrano. O 1600, táxi via Alfa, reportando o táxi 6, Juliette, por gentileza. Alfa, reportando da Juliette, 1600. Controle Golman 328, vai 0050. 328 após kitap, desça para 2000 pés, informe estabilizado. Kitap 2000, permanece estabilizado, 328. máquina final da pista 17, tem um transporte. Informa que após o pouso, processo 4-4. Ingresso Juliette 09 ao portão. Juliette 09, 1600.